sola para estudarmos qualquer coisa, à luz da doutrina espírita. Poderíamos estudar qualquer desses assuntos, porque teremos o conhecimento solidificado, a fé verdadeira, a paciência e a resignação, a compreensão que estamos no mundo de provas e expiações e que, portanto, não poderemos ser tão felizes de maneira absoluta neste mundo ainda atrasado. Que a gente quer a cura imediata, aí fica procurando modismos que vêm e que passam. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu reino não é deste mundo. A gente esquece tudo isso e quer ser felizes aqui. E a questão 920 diz que nós não poderemos ser felizes de maneira absoluta aqui na Terra, porque aqui é um mundo de provas e expiações. À medida que o espírito vai se depurando, é que ele vai encontrando a felicidade. Então, aqui é um presídio, é uma escola, é um hospital, é um reformatório. É o mesmo o próprio purgatório, diz o livro Céu e Inferno. A Terra já é o purgatório. Mas a gente quer gozar da felicidade dos anjos aqui na Terra. E aí vai procurando soluções fáceis, imediatas. Jesus nos prometeu o alívio, não foi a cura. Prometeu ali: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele nos alivia a carga, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e encontraremos finalmente repouso para nossas almas. Então o estudo é essa base importante que Kardec, que Emmanuel, que André Luiz, que Manuel Filomeno, que Bezerra de Menezes, que Ângelo Agarou, que tantos outros defendem. Muito importante estudar. Então o médium, ele sofre essas influências e Kardec pergunta: mas por que que eles são permitidos ser influenciados pelos espíritos maus? Para desenvolver-lhes a razão, a ponderação, para que eles saibam distinguir o que é certo e o que é errado. Porque nós não queremos ser sempre, meus amigos, crianças que não sabem andar. Os espíritos querem que aprendamos a andar com as nossas próprias pernas. Quando vocês desencarnarem, vocês querem ser babás de encarnados? Querem? Ficar sempre ali cuidando de uma pessoa encarnada? Não, não é. Não querem seguir nossa vida, fazer nossas coisas, tudo. Vamos ser, talvez, anjo da guarda, espírito orientador de alguém. Mas aquela pessoa precisa fazer a sua parte. Vamos levá-la à dependência. Então, os espíritos não vão fazer o que nos compete fazer. Não vão trazer soluções mágicas. Não vão trazer facilidades. Uma vez Chico estava assistindo uma sessão de cromo.